que sinto no meu peito ao relembrar minha infância e minha vida que me faz chorar. Faz tempo eu tô ligado, mas não se apaga. Enquanto escrevo do meu rosto corre lágrimas. Quem me viu, quem me vê, rapaz. Depois daquele dia, não creio mais em paz. Ferida não cicatriza, tristeza e agonia. Na hora da sua partida não foi fácil pra família. Quem diria, hospital, madrugada, correria. Filho baleado, inconsciente, perdendo a vida. Pega água com açúcar, acalma a dona Leontina, que debruça sobre seu corpo, tremendo e abatida. Chega a notícia que aos tiros você não resistiu. A dor no peito é forte, coração vai a mil. Como continuar sem você? Jovem, mó talento, com força pra vencer. Às vezes paro no tempo e fico a pensar onde tá agora e se algum dia vai voltar. Não consigo acreditar, não dá pra aceitar. Mó saudade, mó vontade de te abraçar. Viva a vida, curta a natureza. Um dia vamos nos encontrar, certeza, em outro plano, em outra vida. Como dizia, que lá esteja extinta a dor da despedida.